Pés, ajuste no 0 com 1. Rede, centro para 3 no 0, 35, 2, 4, 0. Direito 29. Direito 29, no 94. Direito 29. Foi 3804, 110 graus, 149. Olha aqui, o 3204. Azul 4463, chame Centro Recife 13325, alterno 1251. Filete, reporte linha de pronto no 7. Guardião 02, reporte para o Tapona. Trip 5490, voe direto para Petrolina. Petrolina direto, muitíssimo obrigado. Autorizado decolar pistão no 7, 110 com 14. Guardião 02 está na escuta. Tá 3605, boa tarde, autorizado para Congonhas, nível de voo 360 pela APA Zulu 16 até Belo Horizonte, pode direto para a posição Trive, após segue conforme o plano apresentado. Decola da 10 com curva direita, subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bride, o transponder é 5574, controle 1935, cotejo. Tá 3605, correto, chama para acionamento no posição 10. Gol no 941 da posição Julieta. Ingresso Juliette, portão 7, gol no 941. Juliette, portão 7, gol no 941. Está 3804 na escuta do solo? Já sim, velho. Autorizado a ingressar via Juliette para o portão 11, 1-1. Juliette com 11, está 3804. Senhor Salvador, boa tarde. Papa Tango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, mantenha as condições visuais, corredor Axé, ajuste 1-0, 1-1. Ajustado no 0-1 na Axé, 1 no BioBS, Vitor Índia Juliette. Está estabilizado o localizador TRIP 5240. TRIP 5240, complete aproximação, chame a torre 1 no 18 decimal 6. 18 meia graça, TRIP 5240. Torre Salvador, boa tarde, TRIP 5240, estabilizado o localizador. Rede do TRIP, continue a aproximação pista 10, reporte o externo. Depois lá no externo, baixado travado 5240. 1924. Desça para 2000 pés, ajuste 1012. Autorizado ILS, reporte estabilizado. MP MIR 2, apesar de estabilizado, gol 1924, autorizado ILS. TAM 3566, TAM de identificação, desce para o nível de voo 050, chegada a mais. Confirme se tem condições de reduzir para manter separação com o tráfego. Afirmo. Vai estar 360 para a esquerda mesmo, se está bom. Afirmativo, então faça um 360, repórter RMC receptando Kilton Romero. Kilton Romero. Externo, baixou, travou, 35240, livre do pouso. Autorizado ITAP, TAM 3566. Confirma o vento? 130 com 14. Graço. O Kilton Romeo completa a curva com livre pouso na 1-7, 120 graus com 14 nós. Livre pouso na 7, Kilton Romeo. Confirme, Guardião 02. Sobrevoo na paralela, Guardião 02. Na paralela, convertendo o aeroporto de Salvador. Padre 6721, autorizado 330, aprovado, aceita? Padre 6721, autorizado Fortaleza, nível 330, pela APRA Zulu 19. Decola da 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Frote. O transponder é o 5007, controle em 119 decimal 35, quanto autorizado para Fortaleza, nível 330. Aperto 119, decoladão 0.0, perfil Momo, Frote, 007, transponder de 935. Correto, Web 6721, chama para o acionamento, portão 4. 40, ao 5-1 direito, 2-9. Vai livrar a direita, chamando 2-1-9, tá? 2-4. Fala, Salvador, boa tarde, 5-2-4-0, tá? 5-2-4-0, boa tarde, prossiga na Alfa e Kilo, parte 3. Alfa, Kilo, parte 3, 5-2-4-0. Entendeu, Salvador? Está estabilizado com a pista vista, o gol no 924. Gente, gol no 924, informa o tráfego mantendo 500 pés a 4 milhas, 12 horas, é um helicóptero. Tá bom. Passa a torre. Chame a torre 1, 1-8, decimal 6. 2-6. Guardião 02, informa o tráfego na final. Vou para o litoral. Trip 25490, chame Recife, 12545, alterno 12685. 25490, chame Recife, 12545, alterno 12685. Gol 924, continua a aproximação, pista 10. Vento de 120 graus com a 12. Observe, tem um helicóptero mantendo 500 pés no seu lado direito aí, mantendo 500 pés no eixo da 1028. Ok, ele que tem que olhar pra gente mais, tá ok? Obrigado. Sim, Martinho, foi já foi coordenado com o controle, o tráfego tá na escuta do controle. Ok, obrigado. O Guardião 02 está em Itapuã, a questão agora é o seguinte para pouso, para tudo bem. Guardião 02, está minha torre 118 decimal 6. Obrigado, 186, Guardião 02. Guardião, prossiga. Para Itapuã, portão de Itapuã. Atenção, é pouso no Pátio Cudraé, quando autorizado. Afirmativo, o Guardião vai aguardar a passagem do 737 da Gol na final e após prossegue com o projeto do Graé. Confirmando, o Guardião decolou de Ondina? Visualize com tráfego na final da 1-0. Entendeu que está autorizado a retaguarda do Pátio Cudraé? Após a passagem do tráfego, está autorizado. Direto Graé, o Guardião. Confirma, decolou de Ondina? Não, está com a nota de Salvador. Estou em Salvador, estou no sobrevoo desde então. Uma hora e... uma hora e 25 de voo. Seguinte, após a passagem do 737 autorizado, Guardião 02. 02. Pouso pro voo no 924. Afirmativo, 110 com 14. Boa tarde, no 754, copia 390 para Campina Grande. O gol no 754, autorizado Campina Grande, nível 390, pela Apresolu 110. Decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Zipa. Transponder é 5010, controle em 1935. Contexto. Confirmando, o destino é Campina Grande, Serra Bravo, Kilo Golf, é subida Pucas e para, ok? Correto, chama para o posicionamento, informa que a transmissão está com intensidade 1, ok? Muito baixa. Uno 924 está livrando a pista. Afirmativo, 121 decimal 9. 219, gol. O chamador final, Pátio Grande, Guardião 02. Guardião, informe solo controlado, 110 graus, 14 nós. 110 com 14, vamos passar para o solo controlado, Guardião 02. Alfa, chame antes do ataque, sua Juliette. Quem prosseguir na Alfa, chamarado da Juliette, gol no 924. Estamos passando os 22, 30, 30, 30, 30. Autorizado o altímetro no 011 no Champar Taxi, o Pássaro 2230. Azul 4089, está autorizado para Vitória, nível de voo 360, pela Upper Whisky 50. Decola da 10, com curva à direita, subida da El, seguida direto para as posições Leda e Eudes. O transponder é 5575, controle em 1935, contagem. Azul 4089, correto o cotejamento. É, a formação acaba de ser atualizada para Lima, apenas a mudança foi o QNH 1011, ok? Zuno, aguarde o instante para o push e acionamento. Prossiga. 080-060. Gol no 600, pista para 3 mil pés, ajuste no 0, 1 no 1. 3 mil com 1.011, 600. Gol no 328, voo e TAP. Direto TAP, gol no 328. Gol no 328, pista para nível de voo 050. 050 por aqui, TAP, gol no 328. Mike Golf Mike, boa tarde, é 500 pés, voo local pelo litoral sul até onde, confirma? Ah, ok, tá autorizado então, Mike Golf Mike, Salvador, a Grupo Zulu na boca do rio, 500 pés, decola da 17, curva direita para o litoral sul, transponder 0114, controle 1935, atende. Boa tarde, Mike Golf Mike. Quero estar com o Fortaleza 2230, 35 a bordo, autonomia de 3 horas e 22, alterna Salvador. Salvador, 3:22 e 35 a bordo, livre o táxi, pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18,6, altímetro 1011, bom voo e bom dia. 2231, no pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera, 2231. Web 6721, coordene com a equipe de solo após o Embraer da Passaredo do Acalda. Está autorizado o acionamento. Chama para o táxi, o altímetro 1011. Pode passar ali, autorizado. Torre Salvador, 3566, final da pista 1-0. 3566, 100 graus com 14 nós, está autorizado o pouso pista 10. Autorizado o pouso pista 10, tá? 3566. repito, desça para 3.000 pés, ajuste no 011. Para 3.000, 1.011, bom no 322. Próxima copiadora de São Paraná, tem que dar informação, um quilo. Perdão, qual a nave chamou? Gol 1806 para cópia. 1806, ok, 230 Aracaju, autorizado. Decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é 5011, controle em 1935, acontece. Para Aracaju, pista 10, pista esquerda, Puca, Caju, 501 no transponder, 119.35 na frequência. O Gol 806, correto, 501 no transponder, chame para acionamento, portão 7. Semana, 806. Autorizado acionamento, chame para o táxi, o altímetro 1011, o 3605. Salvador 450, Salvador e 126, tá livre o táxi à direita no ponto de espera, torre em 1862, o QNH 1011, bom voo e boa tarde, 6721. Gente pela direita, 62, levemente. Olha, Salvador, eu tô 3566. 566, boa tarde, Alfa e Kilo, pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, 3. Wolfmark para o sol. Wolfmark prossegue no litoral 1935, bom voo. Obrigado, amigo, obrigado. Controle Salvador, é o papapapá, Mike, Golf Mike. Boa tarde. Mike, Golf Mike, informe seu pai. Fazer um sobrevoo até a boca do rio, posar lá, regressar. Mike, Golf, Mike, mantenha 1.000 pés, condições visuais, corredor a pé, chame para o regresso. E ele é completo com 600. Vem aí. Ok, vou checar aqui com a infraero, ok? Ah, obrigado, hein? 600, minha mira do marcador. Passarelo, decolou 07, 1935. Salvador, boa tarde, RJ. 6721, como recebe a torre? Valeu, aqui. Gente, aguarde passagem do 737 da Guna final e após será autorizado. Gente, aguardando o movimento. Goro 600, tá na escuta? Na escuta, 600. Autorizado pouso na 10, 110 graus com a 2, voo no 600. 600, livre pouso na 10. Na proa, limitado pelo loco, voo no 697. pode baixar para 1700, voo 9322. Confirme. Autoriza 1700, 9322. Autorizado, no 1700 pés, gol no 328, reporte estabilizado. Certo. Zero Chame Torre, 1-1-8, décima meia. Uno 754, tá coordenando com a equipe do solo, após o táxi do TAM, sua cauda, livre acionamento, chame táxi, o altímetro 1011, gol no 754. Dezoito meia, bom feriado. Uno 328, continua a aproximação 1-0. 22 é transfira para 118.95, fazer o check no equipamento. Agora 95, o altímetro 1011, bom voo, bom dia. Tá 3605. Bateono, Índia Alfa, ponte de espera 2895, ajuste no 0 na hora, tá 3605. O no 600 livrou, prossiga na Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 600. Contato radar 200, sair da árvore. Ciência, sair da árvore, solicita, se possível, condenação direto fora da pista. Aguarde. Azul 4089, posição 3, para a pista de aeronave. Livre pouso na 190, gol 19322. O X-ray 10, no 697, tá gol.